O animal do Pará. Chegou a hora que todo mundo estava esperando. Os DJs referência da pressão já chegaram. DJ Gordo, Jacarela. Tire pressão. E aí? Prepare a artilharia pesada. Mostrem pra eles por que que vocês é que são os DJs referência da pressão. Não economizem pólvora. Mostrem como é que se faz e gravem o nome de vocês no crânio deles. O bagulho doido de verdade vai começar. E comece a maior pressão do mundo. Bicha DJ. E aí, Margarida? Direita, segura lá em cima, segura lá em cima, joga a mãozinha esquerda, joga, segura lá em cima, e agora em cima, agora tá ali adentrada, tá ali adentrada, agora joga pra cima, tá ali adentrada, agora tá ali adentrada, eu quero ver o bagulho doido, tá ali adentrada que o show vai começar, é o Gordo e o Dinho, a referência do Pará, tá ali adentrada que a pressão vai aumentar, com o Gordo e o Dinho, o rock doido tá no ar, o rock doido tá no ar, o rock aí, dá uma vaiana do Remo bem alto aí. Quem é do clube do Remo, dá uma vaiana no Paysandu. Prepara tudo. Mais pólvora. Saudade de ex, joga a mão direita pra cima, mão direita pra cima aí, ó. Dá-lhe soquinho pro céu, soquinho pro céu, vira mais uma. Coisas da vida. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. E o nosso amiguinho, olha sua esposa, Carol. Lá daí é Cabo Tique, já estão marcando presença aqui, ó. Tá doido aqui, já. Idiota. Eu digo sempre que tocar em Barcarena é assim, ó. Cadê o grito da galera de Barcarena aí? Estamos na terra natal do nosso animal. E eu quero saber, cadê o grito das mulheres sinceras de Barcarena aí? Só quem é de Apaitetuba aí, joga a mãozinha pra cima. Quem é de Barca Arena, joga a mãozinha pra cima. Quem é de Belém que veio romper fronteira, joga a mãozinha pra cima. Agora bate na palma da mão, bate na palma, bate na palma. 3, 2, 1. Só essa vez. Onde ele tá que eu tô lá, faz minha. Estamos em Barca Arena, pai. No seu comando tribal. E aí? DJ Daniel é moral. Do salgueiro da galera. Com DJ Daniel, eu vou a noqueiro no show. A torcida do Remo faz barulho! torcida do Leão, bate na palma da mão, palma da mão, Remo! E a torcida do Paysandu que bota fé que o Paysandu vai ser campeão da Copa Verde! Na palma, bate na palma, bate na palma, 5, 4, 3, 2, 1! Quando a gente toca em Barcarena, a galera dá valor, dá valor. Então toma pressão assim, ó. Para de dizer que eu te traí. Meu coração te pertence mais. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer o montão. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Ela mandou qualquer um. Não dá pra namorar. Namora não dá, namorada não. Não dá pra namorar. Namora não dá, namorada não. Namora assim. Vai começar. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. Fica em casa e eu sou. Regina de Madrigalizã. Você e toda a sua galera. Um abraço do Gordo Dinho. Gordo e Dinho Pressão. De Minas Gerais, curtindo o animal aqui em Barca Arena. E olha, olha, olha, e olha o DJ Dinho detonando, detonando, detonando. E a galera vai dançando e o Gordo Dinho tá tocando. Bora, maninho, detonar, detonar, detonar, detonar, detonar. E aí, Murutinga? Meu amigo DJ Edivaldo Lopes também tá comigo. E aí, Edivaldo Lopes, e agora? Do Tecno Marcante, DJ Zezinho Digital, você, o Charlie, o Júnior Knight. Ei, Júnior Knight, esse é velha guarda. Ele tá mal rolando aquela vinheta lá. Amigo Wellington Favacho, dia 14 de dezembro, mini pancadão da Terrossaldi, do Mercadinho da Maroca, a rodovia Moura Carvalho, tá todo mundo aqui, PA-151. E o nosso amigo César da 300, o Léo Boy, o David Lobato, DJ Bindés tá na área, segura Bindés! De bike, elas não queriam não. Agora que tu tem uma pop, elas senta, te abraça e empina o rabetão. Empina o rabetão. E aí, Cristiano Digital, lá do Arapari, tá comigo. Construção de Barca Arena. E ele tá aqui curtindo o animal. Rock doido, bora, bora, vai. Segura, segura, segura. firme, ó. Vai cantar bem alto, eu quero ouvir aqui. Minha amiga Laiane Gutierrez. E aí, Laiane? Segura aí que eu quero ver agora, já! Se liga aí, ó. passinho, no passinho, no passinho. Amigo Mike do Coqueiro. No passinho, no passinho. O Motora Murilo também, a Pâmela Oliveira. Pop, vai na dancinha do pop. Érica Ares também. Vai na dancinha. Rafael Siqueiro, Vitor e sua esposa. Faz a dança. E aí, BL? Ai, ai, ai. E nosso amigo Leonardo Oliveira. Ai, ai. A panelinha já na área. Vem com. E daqui eles vão pra Bragança. Segura! Recebendo aqui do Comando Animal esse cara aqui é amigo particular do Gordo Gênio. Eu digo sempre que a gente tem que dar moral pras pessoas que dão moral pra gente. Ele tava no Caribe algumas semanas atrás aí curtindo o Gordo Gênio. E lá então a gente deu a moral dele subir aqui no comando. E hoje que a gente tá no setor dele, claro. Meu amigo DJ Anivaldo Lopes, você sempre terá moral aqui no Crocodilo. E ele tem uma galera pra abraçar aqui. Chega mais, Anivaldo. E eu bora abraçar a galera de Barca Arena, porque estamos no teu setor, moleque. Sucesso, Marinho. Uma loucura esse Crocodilo hoje. Na quadra do Pintão em Barca Arena. Super lotado de ponta a ponta, meu irmão. E claro que sim, Gordo e Gino. Vem pra fazer essa super festa por aqui, não é isso? Só um abração, parceiro Cardel. Presidente do Cabaré do Lopes, sua primeira dama. Carol tá por ali também. Aqui do ladinho, nossas polêmicas Switch 14. Super cafezal tá por ali também. Xoxota pesada. Toda a galera, os fã-clubes Comitiva. Bora pra cima, maninho, e beleza. Marcando presença, bora, Vitinho. Nossos galeões aqui também. Um bagulho doido, viu? Só convidando a galera que em dezembro agora tem o aniversário do grupo Cabaré do Lopes. E o bagulho vai ser louco. Vira pra cima e vai acelerando tudo! Esse moleque é considerado. E o nosso amigo Maraca, ele que é irmão do Isana e acaba o time que tá na área. Bora, Luan da King Combos. Ele também tá aqui curtindo o som que ele tá maluco. Te dá voz, capô na bunda. Só não pode passar mal se tu beber. Croco vai te passar o sal, o sal, o sal. Croco vai te passar o sal, o sal, o sal. Croco vai te passar o sal, o sal, o sal. Croco vai te passar o sal, o sal, o sal. Croco vai te passar o sal. O nosso parceiro Gustavo também, o Giovanni. Os detonete na área. Dança, vamos curtir, vamos dançar. Joga a mão pra cima, assim, assim. Boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente. A novinha alisando a cabeça do croco, o croco suave, todo sorridente. E olha o gordo, tinha pressão, pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat, é o Neto em ação, traz a garrafa de Xandão, por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer, gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Vira mais uma, explode o bagulho. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra você. Ela quer E aí, como é que é? E no nosso telão, o maior site de aposta. Olha o chute certo no telão aí, ó. Em parceria com a Nuno Deus de Prêmio. Bora, Nilson, bora, André. Olha o chute certo no telão. Estamos de Arcarene, então toma pressão. E aí? E sabe, canta já? Alô, gerente Murilo. Providenciar uma água aqui, meu filho. Não quis aceitar. Por favor. Você nem ao menos tem. Prime. Consertar o que fez. Sofri, senti essa dor. Deixa eu mandar um abraço também, nosso amigo. Vou chorar. Nosso amigo, mano, lá de Vigia. Aí é do Parque São Jorge. Urivaldo, Pedro, todos aqui, ó. Você e é aí? Eu nunca mais vai lembrar de ninguém. No apoio do Gordinho. Bora, Vitinho. Bora pra cima, que hoje ele tá filmando e registrando. Olha o bagulho, doido tá no ar. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. E é sempre em nome da Miúze Diz, do meu parceiro Kid Malés e a dona Josi Tunes. A Miúze Diz, que é a marca do momento. O melhor diz do Brasil e tá no telão. A Miúze Diz aí, ó. Bora, vai. E aqui em Barca Arena, a mulherada veste a Miúze Diz. É o jeans mais top do Brasil. Hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu vou. Hoje eu vou com. Bora, Giovanni Suarte, bora, Gustavo. Tá comigo! Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar. Gordo e Dinho Pressão. Gordo e Dinho Pressão. Gordo e Dinho Pressão. Arregaçando tudo! Nossos cafajestes da Super Cafezal, eles estão aqui, ó. Bora, Patrick. Bora, Moisés, bora, Valdemir. Sou fã do Gordinho. E aí, Bené? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra um? E o nosso amigo Bruninho da equipe que também tá na área. É a galera que chega pra curtir o Gordinho. A referência e pressão do Pará. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Bem-vinda, Chayane e Ranieri. As meninas estão aqui, ó. Aproveita, aproveita. Aproveita, é o melhor momento da sua vida. Botar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Botar essa xereca, eu te jogo aqui em cima. O gordinho tá aqui, o gordinho tá aqui, o gordinho tá aqui, o gordinho tá aqui. Da Baranata, ele, o nosso amigo Mocotó do Pop. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar, não tô entendendo, mexeu, mexeu. Aqui é crocodilo, meu amor. E prepara que tá chegando parceria nova. Magazine Luiza no telão aí, neném. Esse aí já tá aqui em Barca Arena. Magazine Luiza chegou no Pará e tá no telão aí, ó. Mas ela vinha no galo, sabe o que ela quer? Que ela quer? Que ela quer? Ela quer o Magazine Luiz e Belém do Pará. Bora, maninho! Essa parceria que vem aí, aí dá o que falar. Aqui novinha, eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Parceiro Bangadão, e te bora assim, ó. Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Eu quero ouvir aqui. Eu não quero criar esperança. Quem sabe canta. Mas não paro de pensar em você. Fui marcado pra semana. Nossa amiga Diseu dos Intocáveis, lá de Abaitetuba, por sinal. Já estamos com saudade de tocar em Abaitetuba. Nosso amigo Eric Vieira, jogador profissional, tá aqui curtindo hoje. Seja bem-vindo, Eric! Amigo Maraca. E aí, Vitor Lubeni? Só na manha, né? Procurou as luzes que... Olha o Murutinga, papai. Olhar quando te conheci. E aí? Errei. joga a mão e faz o coração, faz. Faz o coração, coração. Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão assim, assim, assim, assim, assim, assim, ó. E a mulher que gosta de dinheiro aí dá um grito. Duas paixões me dividem. E aí, mulher, o que fazer? O que fazer? Vai escolher agora, vai escolher! Vai! Está tão difícil esconder, não dá, não. Se escolher amor. Aquela noite eu te esperei. 11h25, nada faz sentido. Só era dar um toque e me avisar. Chateada assim, mas quer saber? Tô nem aí, tô nem aí. Não abra sua boca pra falar de mim. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que me ama. Por favor, me deixe em paz. Isso aqui pode fazer comigo que faz. Bem alto, bem alto. Sou tão boba, calha sua boca. Quero ouvir. Daqui. Amanhã você vai ver que... Dar amor a quem não me ama. Finge pra me ter na cama. Me deixou na solidão. Não dá mais, eu te amava assim. Nem a mínima pra mim. Nunca dava tchau, um abraço pra você. Me toquei, quero nunca mais nós dois. Só cama e depois. Quem não tem hora pra chegar em casa, que anda? A ficha caiu, posso ver. E agora? Some do meu lado, eu não quero perder. Só vocês! Nem mais um segundo do meu tempo com você. Suelen, das Gataradas, esse fã clube é velha guarda. Lá vem, e aí, Aline? Lá vem, curtindo o animal aqui, festão dos fogos e agora é super lotando a quadra do Pitão. Quem gosta de fazer fumaça? Aí, rapaziada. Segura aí, ó. Acende esse isqueiro aí, vai. Acende o flash do celular. Só quem tá feliz da vida vai dar uma moral pro gordo do Dini aí agora. Acende tudo e direciona pra cá agora. Direciona pra cá, senhor. Aê, só os usos. Rapaziada de Barcarena, aê. Canta comigo agora, no ritmo lentinho. Vem, que vem. Tá no escurinho, eu vou aproveitar e fazer assim. Tá chegando aniversário do grupo Camarado Lopes. E aí, Onivaldo? O Leonardo Oliveira já falou. A referência e pressão em Belém. E Barcarena não tá sendo diferente, não. Cadê o grito das virgens? Grito das sinceras aí. Quem tem amigo corno aí, dá um grito. Quem tem amigo viado, joga a mãozinha pra cima aí, ó. Quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima. E tá na hora da putaria. nessa festa. A bisteca com frango. Olha, eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Gugas, invadimos de penetra e comemos varai xerê. César da 300 também da área. O Leo Moy e o David Lombardo. DJ B10, foi DJ. Cheguei. Oi, oi. A festinha vai começar, menino. Meu parceiro Arley. Por um, eu vou escolher quem vai. Ele já tá na área. Ele é sua esposa e o Júlio Garcia. Esse casal gosta de fronteira, mano. Alex Durange. Ele tá de volta das fronteiras, mano. E saiu Corelha. Carreira só, ó. Agulho doido, ele falou. Pra cima! Alex Durange. Comendo nada. O rei das fronteiras. Aniversário dela. Comendo nada. E aí, Serginho do Palio? Comi, bebi, transei, não gastei nada. Comi, bebi, transei, não gastei nada. E o melhor de tudo é dar rasteira uma pra casa. E o melhor de tudo é dar rasteira uma pra casa. E o melhor de tudo é dar rasteira uma pra casa. Quem tá solteiro? Quem tá solteiro? Joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Na palma da mão. Quem é do Pai Sandu, dá um grito bem alto aí. Quem é do Clube do Remo, dá um grito bem alto aí. E meus amigos, eu voltei. Eu tava ficando doido. Toma, mais uma, mais uma. É o Gugu e o Pierre e os caras tá pra negócio. Tu vai foder no céu, piranha. Tu vai foder no céu, piranha. Dentro do helicóptero. Tu vai foder no céu, piranha. Dentro do helicóptero. DJ Gugu é o piloto e o Pierre é o copiloto. O Gugu é o piloto e o Pierre é o copiloto. Tu vai dar pra um? Céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? A parada é o seguinte: vai dar ou vai descer? Vou fazer o concurso do funk aqui em Barca Arena hoje. Escolher, vai dar ou vai descer? Valendo, ou vai descer? Premiação em dinheiro. Eu vou deixar você escolher. O empresário do Ginho da Ceasa já falou: eita, op. Eu vou dar 50 conto. Botar essa xereca, eu te jogo aqui. E o nosso amiguizão da IEK Boutique, eu te jogo aqui. Já trouxe mais um brinde lá da IEK pra galera. Te jogo aqui. Quem ganhar o concurso do funk vai ganhar um brinde da IEK Boutique. O mar tá lá embaixo. E mais 50 conto doidinho dos empresários da Seara. Não tô brincando, não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. Não tô brincando, não tô brincando. Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano. De lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa time. O nosso amigo. Puxa amigo e vem. O nosso amigo Maison da loja Dois Irmãos. E o Livinho vai te. Materialista de construção já falou. Pode ir. Eu vou dar um galo também. Pode. Pra quem dançar melhor aqui em Barca Arena. Pode sentar. Já tem 100 conto já. Pode dançar. E aí, Dojinho, pode bater o martelo? Decitada. Pode dançar pelada. O açougue do Denilson. O rei da carne para Giovanni Correia. Agora eu quero ver você descer. O Nildo Cine. Agora eu quero ver você descer. O Caju do Mato, Anderson. Eu quero ver você. A Monique, tá todo mundo aqui, ó. Serginho do Palio, Xande. Irene. O Cabeça, o Jailson, Farra. Thiaguinho, Bruninho, colombiano, Rodrigo, a super cafezada. Rapazão também da Arena da Baixada hoje, marcando presença aqui do lado direito. Arena da Baixada, segura!